Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, as águas tranquilas Ele me guiará. Refrigera minha alma, com amor me conduzirá. Em veredas de justiça, seu nome sempre exaltará. Ainda que eu ande no vale, não temerei o mal, porque tu estás comigo, teu amor é meu sinal. A tua vara e teu cajado, consolo em meio à dor. Teu cuidado é meu abrigo, meu coração é teu louvor. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unges minha cabeça, meu cálice transborda, o que abrigo. Bondade e misericórdia me seguirão, eu sei, na casa do Senhor por longos dias habitarei. Ainda que eu ande no vale, não temerei o mal, porque tu estás comigo, teu amor é meu sinal. A tua vara e teu cajado, consolo em meio à dor. Teu cuidado é meu abrigo, meu coração é teu louvor. Em cada passo, tua esperança. E ao teu lado quero estar, na tua presença, sempre adorar. Ainda que eu ande no vale, não temerei o mal, porque tu estás comigo, teu amor é meu sinal. A tua vara e teu cajado, consolo em meio à dor. Teu cuidado é meu abrigo, meu coração é teu louvor.